sertão. Nas noites estão brasileiras as zongueiras sobre o luar do sertão. Meninos brincando de roda, velhos soltando balão, moços em volta à fogueira, brincando com o coração. Eita, São João dos meus sonhos, eita, saudoso sertão, ai, ai. Ai, que saudades que eu sinto das noites de São João, das noites tão brasileiras nas fogueiras, sobre o luar do sertão. As noites estão brasileiras nas fogueiras, sobre o luar do sertão. Vocês escutam através das ondas da Rádio Universitária FM o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis no ar desde 1963, hoje enfocando a vida e a obra de Luiz Gonzaga. ABC do Sertão, baião de Zé Dantas e Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga interpreta com acompanhamento de conjunto em gravação de 2 de julho de 1953, realizada na RCA Victor, que lançou o disco em setembro de 1953. ABC do Sertão. Lá no meu sertão, o caboclo tem que aprender outro ABC. Até G, o LL, o SS, mas o R tem nome de rei. O J é G, o LL, o SS, mas o R tem nome de rei. Até o Y, lá é Psilone. O M é MI, o N é N. O FF, o G chama-se G. Na escola é engraçado ouvir-se tanto V. A, B, C, D, P, Q, L, M, N, P, Q, R, D, V e Z. Lá no meu sertão, pro cabuclê, tem que aprender outro ABC. O J é G, o L é L, o S é C, mas o R tem nome de rei. O J é G, o L é L, o S é C, mas o R tem nome de rei. Até o Y, lá é Psilone. O M é MI, o N é N. O FF, o G chama-se G. Na escola é engraçado ouvir-se tanto E. A, B, C, D, P, Q, L, D, P, Q, R, D, V e Z. Até o Y, lá é Psilone. O M é MI, o N é N. O FF, o G chama-se Q. Na escola é engraçado ouvir-se tanto E. A, B, C, D, P, Q, L, M, N, P, Q, R, T, V e Z. Vozes da Seca, toada baião de Zé Dantas e Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga canta com acompanhamento de conjunto, gravação de 2 de julho de 1953, realizada na RCA Victor, que lançou o disco em setembro de 1953.